and you're staring at the wall. Your head is turning circles all the time, and he's lying next to you, and it's got you so confused. 'Cause I'm the first thing that you think of when you open up your eyes, and all you ever dream about at night, and the promises you made, all the meaning starts to fade. There's no use looking back. We both know. But it's only make-believe, and I know that you're just longing to be free. Living in a battlefield, 'cause you know our love is real, and there's no turning. Boa noite, estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E este é o primeiro programa de 2016. E para iniciar 2016, vamos ter um programa dedicado aos meus maiores destaques de 2015. Vamos iniciar com 13 músicas de 13 álbuns que ficaram fora do meu top 10, mas ainda assim que merecem o meu destaque, que merecem o destaque do Riff Service. E para iniciar, e do álbum Golgotha, dos Wasp, vamos ficar com a música Eyes of My Maker. Para vocês, Wasp, Eyes of My Maker. Thank you. nothing. It's simple. You choose to live from day to day, from moment to moment. Enjoy the spoils and fly away. There'll come a place, there'll come a time when it scrapes inside of your soul. It's time to face the end of time. But you'll know in your heart. Yeah, you'll know in your heart. Never say never. Breathe into the pain. Never say never. And slit the throats of the spirits inside your brain. Yeah, yeah. It's something. E após Wasp, ficamos com Rata Blanca, Rock'n'Roll Hotel, do álbum Tormenta Elétrica. Esta banda argentina continua a lançar álbuns com imensa qualidade. E terminamos esta sequência com o projeto solo do guitarrista Joel Oxtra, o Joel Oxtra 13, que lançou o álbum Dying to Live. E deste álbum resolvi escolher a música Never Say Never. E vamos agora para uma nova sequência. Para iniciar a sequência, temos uma banda que para mim era desconhecida, os Kamatchka. Banda que foi retirar o seu nome a uma região isolada da antiga União Soviética, que atualmente faz parte do território da Rússia. E os Kamatchka, em 2015, lançaram um álbum, Long Road Made of Gold. Para vocês, Kamatchka, Who's to blame? We'll be right back. E após Kamatska, ficamos com Dimino, Old Habits Die Hard e a música Tears Will Fall. Os Dimino são a banda solo do vocalista clássico Frank Dimino. E vamos agora para uma nova sequência. Uma sequência que nos aponta para um som um bocado mais rock and roll, um bocado mais rock clássico. E para iniciar a sequência, temos os Toto, que em 2015 lançaram o álbum 14. Para vocês, Toto Unknown Soldier. Around us, the cry for peace is true and ever. philosophies that you never think. You wanna study me, but it's gonna stay. Oh, why are you setting me off? Oh, why are you putting me down? Ain't you learned enough from me? I saw a lover true, but you're nothing I've ever seen. You finally know where to bury me in my mind. My own thoughts are a weapon to myself, shattering my life. Look how my lover in love was. She, Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Toto, ficamos com The Winery Dogs, War Machine, música retirada do segundo álbum da banda, o álbum Hot Streak. E terminamos esta sequência dedicada ao rock clássico com a clássica banda australiana Cold Chisel, que em 2015 lançou o álbum The Perfect Crime. E deste álbum resolvi escolher a música Four in the Morning. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência dedicada a baladas. Para iniciar a sequência, temos uma banda sueca que surgiu já no século XXI. Estou a falar-vos dos Eclipse, que em 2015 lançaram o álbum Armageddon Eyes. Para vocês, Eclipse, The Storm. Just like a breaking wave, a moment of life and then it's gone. Back to the dust of stars, we're always gonna be. There's a moment to live when the flame disappears. There's a moment to die and we're left in despair. Just take my heart away. Emergency, screaming após Eclipse, ficamos com FM, Fire and Rain, do álbum Heroes and Villains, e terminamos esta sequência dedicada a baladas com os Room Experience e a música Run to You, do álbum Room Experience. E vamos agora para a última sequência desta primeira fase do Riff Service, e vai ser uma sequência com duas bandas que fazem um som bastante influenciado pelo hard rock dos anos 70. Para iniciar a sequência, temos os irlandeses The Answer, que em 2015 lançaram um álbum, Raise a Little Hell. Para vocês, The Answer, Whiplash. DeLorean's automobile. You said it ain't really for- E após The Answer, ficamos com os britânicos Thunder, que em 2015 lançaram o álbum Wonder Days. E deste álbum resolvi escolher a música The Thing I Want. E vamos agora para o top 10 das minhas preferências em 2015. Não é um top baseado na qualidade dos álbuns, não é um top baseado na qualidade dos músicos, não. Apenas e só os meus preferidos, aqueles 10 álbuns que mais marcaram o meu ano de 2015. E para iniciar, temos os suecos Care of Night, que em 2015 lançaram o seu primeiro álbum de originais, o álbum Connected. E este álbum mostrou que as bandas novas também conseguem fazer música de qualidade, seja no hard rock, seja no AOR. E este álbum, o álbum Connected, foi um álbum que é um verdadeiro festim de melodia para quem gosta de hard rock melódico e de AOR. Para vocês, Care of Night, Please Remember. Straight e após Care of Night, vamos ficar com uma banda que não necessita de apresentações. Uma banda que já anda nestas andanças há muitos, muitos anos. Estou a falar-vos dos Def Leppard, que em 2015 lançaram o álbum Def Leppard. Com este álbum, eles voltaram a deixar-me verdadeiramente empolgado com o som que eles faziam. Algo que já não acontecia desde 1999, desde que os Def Leppard tinham lançado o álbum Euphoria. Para vocês, Def Leppard, Dangerous. Após Def Leppard, vamos ficar com uma banda mais underground. Estou a falar-vos dos suecos The Grid, que em 2015 lançaram o seu terceiro álbum, o álbum Dead But Not Forgotten. Este álbum mostra a banda a navegar em diversas direções, desde o pop rock ao metal melódico de tradição escandinava, mas consegue fazer e apresentar estas influências sem nunca perder a consistência e a identidade de uma banda de hard rock. A música que vos vou deixar aqui, Better Safe Than Sorry, é um hard rock contagioso, alegre e poderoso, que me fez companhia várias vezes durante 2015. Para vocês, The Greed, Better Safe Than Sorry. E após o hard rock melódico dos The Greed, vamos ter uma banda que nos apresenta um som com uma tradição mais solista norte-americana. Estou a falar-vos dos Oddjob, que em 2015 lançaram o seu quinto álbum, o álbum Rise to the Mountains. E apesar de ser o seu quinto álbum, eu apenas os conheci precisamente em 2015, precisamente com este álbum. O som que eles nos apresentam é uma mistura entre hard rock, southern rock e um pouco de metal. O som perfeito para ouvir num ambiente de conversa de amigos, acompanhado de um bom copo de Jack Daniels. Para vocês, Oddjob, Fire, Fuel and Air. E após Ogjaw, vamos ficar com a única banda portuguesa que para mim merece destaque em termos de rock clássico e hard rock. Estou a falar-vos dos Algarvios Iris, que em 2015 lançaram o álbum Ao Acaso. Este álbum foi um verdadeiro deleite para mim e, mais uma vez, os Algarvios Iris não nos iludem com o seu hard rock clássico. O álbum Ao Acaso mostra o que melhor os Iris sempre fizeram. Rock clássico, com pitadas de hard rock e com aquele inconfundível sotaque olhanense de Domingos Caetano. Este não é o melhor álbum de todos os tempos, mas cumpre o que promete, ser um álbum de rock feito para quem realmente gosta de rock. Para vocês, Iris, Pé Descalço. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Iris, vamos ficar com uma banda que foi buscar o seu nome a uma famosa serial killer do século XIX. Estou a falar-vos dos dinamarqueses norte-americanos Marion Cotton. O uma banda que conta com Al Pacino, Sebastian Sly, Sean Kimmon e Marion Patino, filho do baixista Al Pacino. Esta banda vai buscar a influência sonora ao que de melhor Alice Cooper fez nos anos 70. O grande destaque deste álbum para mim é que soa a clássico, soa a vintage, sem soar a imitação nem a subproduto. Ah, esqueci-me de referir. O álbum que vos estou aqui a destacar é o álbum Into Eternity, o segundo álbum desta banda. E para vocês vai ficar a música My Gun. Para vocês, Marion Cotton, My Gun. There is no way out. Once you're in, you'll be a gun of the brother scouts. Become the masquerade of sin. Slick, gloomy, tattooed tombstone covers up your back. Bright, shining razors, ready to attack. With my gun, I'll never compromise. In the wound you'll see the devil's eyes. You realize you raised your stakes too high. With your blood you write goodbye. Move hard and fast. Make a step and leave no second chance. No, you never get old. Stone salvation. Lead my kamikaze brain. Lost temptation. And a patch with my name. And with my gun I'll never compromise. In the wound you'll see devil's eyes. You realized you raised your stakes too high. Second coming in the após Marion Cotton, o álbum que eu quero destacar é um álbum de um supergrupo. Um supergrupo que reuniu Doug Aldrich, Dean Castronovo e Jack Blade. Além de contar com a participação de nomes como Neil Sean, Arnel Pineda e Alessandro Del Vecchio. Estou a falar-vos de Revolution Saints, que em 2015 lançaram o álbum Revolution Saints. Este álbum foi provavelmente o lançamento mais esperado de 2015 para mim e quando saiu cumpriu integralmente todas as expectativas. O álbum conta com melodias irrepreensíveis, baladas muito bem construídas e mostrou o que de melhor estes músicos conseguem fazer. Para vocês, Revolution Saints, Here Forever. Silent cry when I'm alone, a distant storm you hear so far. I need to feel you from above. I don't know where I belong. You'll stay forever and watch over me and my life. You're gonna stay. Após Revolution Saints, vamos ter o destaque dos norte-americanos Stryper, que em 2015 lançaram o seu 11º álbum de estúdio. Estou a falar-vos do álbum Fallen. Este álbum conta com a produção do vocalista, guitarrista e principal compositor da banda, Michael Sweet, e em alguns momentos ultrapassa mesmo as barreiras do hard rock e penetra em direção ao heavy metal e ao power metal, Músicas como Yahweh e Big Screen Lies são disso exemplos. E do álbum Fallen, resolvi escolher a música Pride. Para vocês, Striper, Pride. We'll be right back. E após Stryper, voltamos novamente à Escandinávia. E voltamos à Escandinávia com os Night Flight Orchestra. Esta banda, em 2015, lançou o seu segundo álbum, o álbum Skyline Whispers. E neste álbum a banda mostra toda a classe, capacidade e qualidade que os seus membros têm para fazer hard rock e AOR ao melhor estilo dos anos 80, sem soar a cópia, nem a trabalho datado no tempo. Para mim, o grande destaque deste álbum é a música que vos vou apresentar a seguir, a música Living for the Night Time. Esta música tem um ritmo, tem uma vibe muito contagiante. Para mim, uma das melhores músicas lançadas em 2015. Para vocês, The Night Flight Orchestra, Living for the Night Time. You're just living for the nighttime, aren't you? Yeah. E após The Night Flight Orchestra, vamos para o último destaque do Riff Service de hoje. Estou a falar-vos dos norte-americanos Trickster, que em 2015 lançaram o seu quarto álbum de originais, o álbum Human Era. E este álbum mostra que ao longo dos anos a qualidade dos álbuns dos Trickster tem vindo a aumentar. Este é provavelmente o melhor álbum que a banda norte-americana, que surgiu na era de ouro do hard rock. Apesar disso, para mim, este é o melhor álbum que a banda lançou. E deste álbum resolvi escolher uma balada. Para vocês, Trickster, Beats Me Up. Yeah. com Trickster, Beats Me Up, que o primeiro Riff Service de 2016 termina. E esta retrospectiva de 2015 não tenciona ser a lista dos melhores álbuns, não tenciona fazer ciência apenas e só com opinião. É a lista dos meus álbuns preferidos e eu quero deixar isso bem vincado aqui. E despeço-me hoje e desejo que para a próxima semana e durante o ano de 2016 vocês estejam aí novamente desse lado. Estamos na web rádio Mental Morfose, este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on! Taking on the